Quando ninguém viu, andei de pé no chão. Cansei de me iludir em amores em vão. Sabendo que nunca o que eu esperava ia chegar. Sorri sem querer e só chorei por necessitar. Só eu vi o que passei. Só quem tem a chance de poder opinar. Quando ninguém viu, aqui escureceu. Teve dia sim que brilhava, mas pro lado de cá o sol nunca nasceu. Eu vi as mãos que se estendiam para oferecer e as que se esticavam para tirar. Só eu vi o quanto a cabeça pensou, o quanto mal rondou e quanto bem a reinar. Aprontei sim, deixei levar, mas estava errada aquela crença. Nunca me deixei levar pro mal companhia, sempre fui pela própria cabeça. E das vezes que a família se pronunciou, poucas foram para dar os parabéns. Às vezes por tentar aproximar aquilo que me faltou de bens. Já quis fazer um dia em sim de outras maneiras. A maneira mais fácil pros mente fraca. Mas na ponta da pele, tio, toda faca vira espada. Sempre fui eu, sozinho, e o fininho, na moral. Mas também a me abandonou quando começou a fazer mal. Mas aí, hoje sei o que ser digno de dó. Mas a cabeça limpa, nunca fui de dar dor de cabeça. Nem pra minha mãe, nem pra minha avó. Meu pai não tem culpa. Assim como também não culpo minha mãe. É quente? Mas só que se eles pensassem um pouco mais em amor, essa porra de vida podia ter sido diferente.